caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, edição para terça-feira, dia 4 de junho de 2013. Esta edição vai transportar o nosso estimado auditório hoje a uma viagem até a Argentina, aliás, à América Latina, e aos anos 60. É que nas Voltas do Globo, hoje sem querer damos voltas a mais e começamos a recuar no tempo. Sem querer ou de propósito. Naquela altura havia-se muita música que entretanto estou a chegar no esquecimento, mas que de repente começa a tornar-se mítica novamente. A pouco e pouco os latino-americanos, e não só, os mexicanos também, vão começando a valorizar aquilo que se ouvia há um tempo atrás. As tecnologias, até há uns anos atrás, não permitiam nestes países que se resgatasse música antiga, mas de repente esse resgate começou a acontecer mais depressa até do que em Portugal, um país que é mais desenvolvido tecnologicamente do que a América Latina em geral, mas que está a ficar para trás na recuperação da sua própria música. Em países como Argentina, Bolívia, Chile, já se começa a ter um certo cuidado e resgate com aquilo que se fez em outros tempos, anos 60 no caso. E vamos começar precisamente com uma música vinda do México, um país que apesar de estar mesmo ao lado do mais rico do mundo, ou talvez do mais endividado, mas questões à parte, é simultaneamente um país que marca muito pela diferença. Em termos tecnológicos, em termos sociais, quase nada tem a ver com os Estados Unidos. Apenas o tempo, ou seja, a hora, o fuso horário, o clima, sim, nesses aspectos são parecidos. Mas, enfim, ou nos múltiplos fusos horários que o país tem. Mas dizia, tirando isso, pouco mais há de comum entre estes dois países. Mais de comum tem o México com a América Latina do que propriamente com os Estados Unidos em termos culturais. Talvez porque o idioma que falam seja espanhol e toda a influência comercial e cultural que chega tem que vir de países que falem castelhano. Quanto mais não seja, e eu tenho que vir, é entre aspas, por uma questão de maior facilidade de entendimento por parte do público de filmes, músicas, programas de televisão, canais de televisão, etc. A comunidade hispanofalante é muito grande e algumas das músicas que nós aqui vamos ouvir não são da América Latina, são de Espanha, mas fizeram sucesso na América Latina. Vamos começar, dizia eu, com o tema do México, que nos reporta ao ano de 1966. Aliás, ano de 1956, peço desculpa. A música chama-se La Banda Está Borracha e é cantada por Mickey Laure. Eu disse que o tema é de 66, mas não é, nem é de 56, é de 61, se tinha que estar correto. Eu estava aqui às voltas com as datas e é de 61. Não, é que mais tarde o Luis Águila fez, e aí sim em 66, uma versão desta música. Ele já cantando em espanhol de Espanha e já com outra, enfim, com outros arranjos musicais mais à espanhola. Aqui não. Aqui era um toque, não vou chamar de mariachi, mas é um toque à mexicana. Precisamente deste tema que acabou por se tornar um hino, né? Digamos assim, porque foi diferente, foi original, ainda hoje o será, não é? Mas logo não terá muito mais o era, porque foi apanhou toda a gente de surpresa, não é? Uma música destas, lá a banda está borracha, ou seja, a banda está bêbada, basicamente é isso, e pronto. É assim que vamos seguindo nas voltas do globo, e é com Mickey Laure que iniciamos esta edição, que será mais musical, como é lógico, porque para conversas estamos nós no que reza a história. Ouvintes, tenham todos uma boa noite, ou boa tarde, se preferirem, e até à próxima edição de Nas Voltas do Globo, ou seja, até amanhã. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡No! ¡Ea!

Canal 1. Su atención, por favor. Último aviso. Pasajeros del vuelo 310, presentarse por puerta 2 para embarcar. Gracias. Solamente Dios. Ya se hace tarde, debo irme. Partirá mi avión. Solamente Dios. Quedó vacío el aeropuerto mientras tú. Como dos niños repetimos una palabra nada más. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Yo volveré a Buenos Aires. Regresaré a nuestra calle, a nuestra plaza. Condéname a vivir sin tu corazón. Condéname a sufrir que no existe el amor. Pero yo sé que al fin volverás a mí. Como vuelve el sol después de un día gris. Porque igual, igual, igual yo te amaré. Igual, igual, igual te amaré más y más. Y porque sé que tu amor siempre mío será. Lo sabe mi corazón. Lo sabe mi corazón. Siempre me hace saber que vivo yo. De sueños, fantasías y de ilusión. Pero cuando te canses de lo material, querrás venir a mis sueños y a mi ilusión. Porque tanto, tanto amor yo te daré. Tanto, tanto amor que lo sentirás. Y porque sé que tu amor siempre mío será. Lo sabe mi corazón. Sabe mi corazón. Y porque sé que volverás con el sol. Podrás con el sol. Canal 1. Thank you.